Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas os senhores acabam de entrar no ringue mais sangrento da história dos podcasts. Hoje é o famigerado show do Choro Milhão, o local onde homens irão se despir das amarras sociais para provar quem é o participante mais lameruxo dessa noite. Do meu lado esquerdo, negro como ébano e cheirando a paixão, Anderson, o doutrinador negão. Uou! Do meu lado direito, nascido e criado nas favelas de Jandira, protetor das capelas de Nossa Senhora, Paulo, o corcel atroz, garoto vaca. Para comentar essa luta, senhoras e senhores, contamos com a presença de profissionais dos rigs podcastais. Ele, campeão mundial de anedotas com referências desde 2011 e detentor do Choro Moscar 2015 de melhor anedota estilo Ari Toledo, Gabriel Asmar. É um prazer. Comentando também, teremos o Wesley Zop, detentor do título de maior conhecedor de piadas de bichinha do Costinha e maior ganhador de Choro Moscars de 2015. It's time! Eu aqui, sendo host mais uma vez desse podcast, Douglas Domiciano Ganso, uma pessoa que quer um duelo justo. Nada de chupadas acima da cintura, não pode dedada no toba se o outro não pedir, e nem gritar pela mãe se mais de duas pessoas estiveram olhando direto nos seus olhos. Senhores, entenderam ou não? Entendi. Muito bem. Então, antes de começar esse Choro Moscar, uma breve leitura de e-mails. Eu vou voltar pra amanhã, esquentar. Então, pra gravar o resto. Pra esquentar o clima. Não, o desafio começa aqui. Sobreviver à leitura de e-mails. Cinco pontos. Cara... Exato, 5 pontos. O primeiro e-mail é de Slar Dead. Caramba. O assunto é pergunta absurdamente polêmica. Caramba. Vira aí, Wesley. Tomara que não seja pra mim. Ele começa aqui, essa vai ser curta e grossa. Você terá de lamber, chupar o falo de um cão por 2 horas ininterrupto. Você será obrigado a engolir tudo que sair do órgão do animal durante o período de tempo estipulado. Não pergunte como o cachorro conseguirá manter a ereção durante todo o tempo da atividade. Assim como todos os cães, o orgasmo não será de uma vez ao fim do ato, mas em pequenas jatadas contínuas. Então, manter a atenção e foco no que você está fazendo será primordial para o cumprimento da atividade com sucesso. Essa é a primeira opção. A segunda opção é: você receberá em seu ânus o falo de um cavalo por 30 minutos. Assim como na opção anterior, o equino conseguirá manter-se ereto durante os 30 minutos sem problema algum. O cavalo não dará chance alguma para que você pause a atividade. Então, uma vez iniciada, você será o brinquedo dele até o fim. O sêmen será liberado de uma vez diretamente no seu reto quando o tempo acabar. como você será usado, a atenção não é primordial, mas dificilmente você conseguirá ignorar e se esquecer do que estará acontecendo. Quanto tempo que é com o cachorro? 2 horas e com o cavalo 30 minutos. Calma, tem uma terceira opção. Ah, tem terceira opção. Você dará satisfação sexual ao pênis de uma anta por 5 minutos com sua boca, seguido por outros 10 minutos de sexo anal. Não haverá tempo algum de descanso entre ou durante os dois atos. O animal conseguirá manter-se sua disposição sexual até que o tempo se encerre. Assim que faltarem 3 minutos de sexo anal, a anta usará seu pênis de pinça para prendê-lo por dentro e garantir a sua inseminação. Isso não trará problema algum em seu futuro, porém causará dor extrema por 1 hora, além do tempo da atividade sexual. Você não só não conseguirá se distrair, mas também ficará completamente ligado em cada movimento que o animal fizer, queira você ou não. Muito bem. Calma, ele dá uma ajuda aqui. Ah, tem uma legenda. Para ajudar a embasar sua escolha, seguem as medidas dos animais. Pênis do cachorro, 17 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. Porra, que cachorro é esse, filha da puta? Mas tem uma linguiça de frango também. É, não, mas 17 centímetros de comprimento, porra. É. Ele tem um pipi fino e grande. Tá. É. Pênis do cavalo, 42 centímetros de comprimento, 20 centímetros de diâmetro. Será que... Não, de anta que é o preocupante. Pênis da anta, 51 centímetros de comprimento e 24 centímetros de diâmetro. Parabéns pelo Lixo Cast, abraços. E ele manda uma observação aí que se chama Arthur. E aí, Wesley Zop? É, claro que eu escolho o cavalo, porra. por quê? Mas sem pensar. Não, é muito mais tranquilo, ter prazer. Não, porque é menos tempo, não vai na boca... Não vai ficar doendo depois, não, igual vai ficar anta, entendeu? Não, cavalo. Realmente, acho que eu daria pro cavalo boca, também. Na boca, né? Lógico que eu Eu só estou preocupado com o nível de detalhamento que essa pessoa teve, entendeu? Porque parece que ela conhece muito bem o assunto. Foi uma pesquisa científica. Ou foi uma reflexão muito grande que pode ter gerado algumas coisas aí, inclusive depois do episódio de... Músicas, né? Que agora tá ouvindo o White Snake ali. Exato. Ele é um falólogo. E um Brown Horse ali no meio. Sim, pode estar experimentando um Piton, né? Pode estar. Nunca saberemos. Um Piton branco, muito bem. Próximo e-mail, então. Thiago Ramos Melo. Assunto: aperte as barrigas, o churrasqueiro sumiu. Referente ao episódio 67, Festa de Arroba. Ah, sim. Olá, amigos choromosos e sedentos de pura putaria para ir para uma festa alheia com muita gente esquisita e comida à vontade, independente do tipo de comida que querem. Mais um episódio para falar como somos selvagens e mostrar nosso lado zoeiro, conquistador de garotas, reis da balada e outros adjetivos. Sempre não fui de festa. Estão perguntando por que quem viu esse e-mail, então, ao afirmar isso. Você estava se perguntando isso? Eu ia perguntar isso agora. Ah, é. Mas um dia, meus amigos queriam fazer uma na casa de um deles, que tinha uma piscina. Combinamos e marcamos o dia certinho. Avisei para eles que eu ia chegar um pouco tarde. Ah, o sono e a preguiça batiam mais. Aí, tudo bem. Pensando que ia ser aquela festa marota e tal, até chegar no lugar. Chegando lá... Tava tudo tranquilo e o pessoal batendo um papo legal. Ah. Eles falaram para trazer algumas carnes para serem assadas numa churrasqueira. Mas tem um problema nisso. Ninguém manjava dos paranauês do churrasco. Foi uma disputa entre a galera com o açougueiro para saber qual parte pegar e o que levar para a festa. Avisando que eu não estava nessa disputa, pois morava longe do local. Aí pegaram o que deu, além de bebida, e até espeto de queijo. Na nossa turma tinha uma pessoa que é, ou era, não sei, vegetariana. Mas surgiu outro problema. Quem vai pilotar a churrasqueira? Bem, como ninguém tinha experiência, ao chegar na casa ninguém estava perto da churrasqueira e me pediram para ver a situação. Vendo aquela tristeza toda, me arrisquei. Sem saber nada também. Um ignorante na churrasqueira. Mas assumido. Pô, mas pode gerar um episódio isso aí, cara. O manual do jovem churrasqueiro, cara. Sim, sim. Fica a dica, hein? Então, ele começou a pilotar aquele instrumento do demônio. Ele fala, claro que curti a festa, mas uma boa parte fiquei vendo aquilo e tirando e colocando. Ele fala que foi as peças de carne, mas não sei. Podem ser peças de carne. É, de carne. As flautas de carne. Mas... a comida na churrasqueira e no povo. e eles nem ligavam de me ajudar. Bem, é somente isso. Se continuar esse texto, vira uma muralha de texto. Parabéns pelos desastres de podcasts gravados e mostrando que o mundo é um lixo e o que mais tem no futuro é o terreno do diabo. Até a próxima. Eu tenho um comentário. Até vou lembrar de um amigo meu que eu não comentei aqui no episódio de um amigo meu. Que ele aprendeu a andar de bicicleta no tapete da avó dele. Ele jogava fubeca ali. Sim. Pode ser soltava um capucheta no ventilador. No ventilador. Então, pra esses caras, qualquer coisa fora da casa da avó é uma festa de arromba. Entendeu? Porque isso daí não tem nada de festa de arromba. Não tem um cara. Só esse lance de espeto de queijo aí que deve ter derretido o espeto. Porque como que você vai colocar na carne depois? Não, porra. Como não, cara? Foi uma festa da hora. Não tinha churrasqueiro, cara. Não tinha churrasqueiro e ninguém ligou pra ajudar o cara na porra da churrasqueira. O cara nem era dono da casa, caralho. Tá vendo? Já tava esperando iguanas. É. Não, chegou um coala lá. Quem comeu o cu de quem, hein? Não, tudo isso foi código pra sexo. Não, essa piscina tinha gente morta, sei lá. Ah, vá pra... Você cobra demais das pessoas. Nem todo mundo é um putão igual o senhor. Não é questão de ser putão, é minha expectativa. Nem todo mundo. Ele pode dar origem a outro episódio que é histórias completamente normais. Esse tem que ser o primeiro episódio do ano de 2017. Nem todo mundo leva uma vida de Sodoma e Gomorra igual não o senhor. Não é isso que eu tô falando. Eu falei da minha expectativa perante este e-mail mesmo. Caralho. Nossa, outro dia eu saí de casa e fui tomar um suco. De laranja. Mas só tinha cupuaçu. Sem gelo. Sem gelo. Tomei mesmo assim porque eu sou vida tinha louca, açúcar, cara. Tinha açúcar? Não, tinha, mas sou louco, cara. Não põe açúcar nas coisas, açúcar não. Açúcar de beterraba. Ah, filha da puta. Tomar no meu cu. A hérnia tá apontando. Toca Tarzan Boy logo. Vai matar o menino, velho. Ah, eu bebo água em copo de leite, cara. Eu sou louco, porra. Não, ele tem a obrigação de ouvir pra depois se explicar melhor. Porque ele falou que ele não quis continuar pra não alongar muito o meio. Então, tem uma esperança aí. Olavo, manda aqui assunto manual do jovem caminhoneiro. Olavo lá do TambaCast, né, Wesley Zop? Sim. Um podcast que fala sobre o quê? Tambaquice. Olá, pilotos de Euro Truck Simulator. Caramba. Aqui quem fala é Olavo, lá do TambaCast. Sobre o episódio do manual do jovem caminhoneiro, veio à minha mente dois questionamentos. Um, em qual categoria de caminhoneiro entram os pilotos de Fórmula Truck? Gabriel Asbar é o mais apto a responder essa questão. É lógico que eles entram na categoria ignorados pelos caminhoneiros, né? Porque eles tentam ser caminhoneiros. Não, mas eles não são caminhoneiros, eles são pilotos. Exato. Na categoria piloto. É, mas o... Não, mas não entra na categoria de caminhoneiro. É que eles correm de macacão e de janela fechada, não tem isso. Que é isso? Eles têm ar-condicionado, cara. Ninguém tem o braço bronzeado. Exato. Eu duvido que alguém termine a prova da Fórmula Truck em vez de subir no palco sentindo a sombra pra comer uma marmita, cara. Então, eles não são caminhoneiros. Ou com chapa pendurado lá atrás, é lá correu a Fórmula Truck. 2. Os caminhoneiros do pau de arara comiam apenas o chapeiro ou tinham a liberdade de comer os trabalhadores que ele transportava? Obviamente só o chapeiro, os trabalhadores é carga. Você não vai comer a carga? O cara transporta uma vaca. Vou comer a soja, vou comer a soja. É, vou comer a soja. Não, não tem, não faz sentido. Vou beber o álcool que eu tô transportando. É. No mais, faço uma observação que todos esqueceram. Na boleia, um item que não pode faltar é uma fita cassete da Sula Miranda, rainha dos caminhoneiros. Ah, isso é verdade. A gente não comentou mesmo. Isso é verdade. Né? E agora uma pergunta polêmica. Wesley Zop, é você cacete. Prefere dirigir um caminhão todos os dias onde o volante é uma rola e o freio é o seu saco? Ou prefere ser chapeiro de um caminhão pilotado pelo Kid Bengala? Até mais, seus dementes. Não, você é um chapeiro. Por quê? Eu sou fã do Kid Bengala. E relembrar lugar. Os velhos tempos também. Sim. Né? Relembrar os velhos tempos, nunca é demais. E você outra? Já é chapeiro do caminhão do Kid Bengala. Continua como tá. Exato. Continua como tá. Ó, onde o meu... Não falo nem o problema do manche pra eu dirigir. Eu tô falando problema de frear com o saco aí. Meu saco eu freio. Exato, ia dar aquelas apertadinhas. Não, eu nunca mais ia frear, né? É, e aí? Não, você é o chapeiro, pô. Muito bem, César mandou um e-mail aqui. O assunto é chorumentos. Olá, filhotes do Mochila de Criança. Meu nome é César, sou de São Paulo e conheci vocês através dos Losticos. Primeiro, gostaria de deixar registrada minha admiração pelo grande serviço socioambiental que vocês prestam a esta nação com conteúdos sempre relevantes, como o episódio sobre folclore e nos manuais do jovem cadeieiro e do jovem caminhoneiro. Eu não sei como funciona a etiqueta do podcast, mas quero deixar algumas perguntas polêmicas. Mas para não discriminar ninguém, farei mais de uma pergunta e elas terão o mesmo tema. A primeira pergunta vai para o melhor host de podcast de humor improvisado. Aê! Na ausência do Ucho, o Douglas pode responder. Primeiro que o Chorume não é de humor improvisado, é que a gente segue um roteiro ou arrisca aqui. Não tem... Eu tava falando dos loticos. É, não tem uma palavra fora do roteiro aqui. Exato. É um humor sério. Douglas, se você tivesse de escolher um dia poder comer só lasanha ou feijoada. Ah, não. Claro que no dia seguinte a proibição seria revogada. Qual desses pratos você escolheria? Nossa, que difícil. Eu acho que... É polêmico. É polêmico, claro, nossa. Lasanha, tem mais sabores. Mas dá pra comer lasanha sem feijoada? Não, aí que tá. Essa, é a proibição, é cara, proibição. Nossa, é foda. Mas no outro dia, você escolhe feijoada. Muito bem, a próxima e última pergunta vai para o membro de podcast que foi testemunha ocular do Big Bang. Wesley. Se você fosse preso em Alcatraz com sua mãe e sua namorada... Você percebe que é o mesmo nível de pergunta, é a mesma dificuldade. E fosse tema. E fosse convidado a jogar um jogo. O jogo consiste em se salvar e salvar uma das duas, fazendo a seguinte escolha. Lembrando que caso você se negue a cooperar, vocês três serão mortos, esquartejados e servidos na Cracolândia como mistura do sopão. Você comeria os pulmões da sua namorada... Ou o coração da sua mãe? Ah, essa é a opção. É, pra você se libertar e libertar uma das duas. A minha pergunta é, vamos dizer, se eu comer os pulmões da minha namorada, ela morre? Sim. Ah, ela não dá tempo de eu socorrer? Não, você salva automaticamente sua mãe. Tá. Tá, então eu como os pulmões da minha namorada. De novo, né? De resto, o podcast está uma bosta e por isso sou obrigado a continuar maratonando para testar minha sanidade mental a níveis extremos. Até a próxima. Muito bem. Obrigado pela pergunta bem equivalente. Não, tava falando sobre comer. Ah, bom. Eu fui injusto agora. É, exato. Não. Sobre hábitos alimentares. E esse tema aí me lembrou uma vez que eu comi um cu. Parece que alguém está fazendo campanha política aí. É, eu não. Muito não bem, sei. Davi José manda um e-mail aqui, a mãe chorumosa do meu amigo. Versão original e estendida é o título. Então, porra! Então, 3 horas. Então pode se sentar aí. Que... Deixa eu colocar roupa aqui. É. Olá, chorumosos, tudo bem? Aqui tudo ok. Tudo bem também. Tentando fazer jus ao título de Forrest Gump Capial, venho relatar a vocês a minha primeira festa de arromba. E como de costume, usarei alguns eufemismos em algumas partes, mas no geral a história é inteiramente verdadeira. Inclusive os nomes, já que depois de 15 anos imagino que o crime tenha prescrevido e que ninguém ouça isso aqui. 15 anos. Me perdoem o longo e-mail, mas é porque todos os detalhes são importantes. Pois bem, amigos... Devido ao meu lamentável estado etílico na festa, eu me lembro somente de alguns flashes de memória entre apagões. Para os momentos chaves e as partes que interessam, eu me recordo muito bem. Atentem-se a 4 importantes momentos. Momento 1. Ainda no portão, o anfitrião e grande amigo Juninho nos trouxe escondido 3 garrafas de um vinho barato chamado Chapinha. Bebemos uma garrafa e meia no guti-guti e escondemos o restante para mais tarde. Guti-guti é tipo aquela chuquinha de nenê, que chama guti-guti? Eu acho que é no gargalo. Na golada. Momento 2. Pequeno momento de lucidez e eu cortejando a mãe do meu amigo com elogios duvidosos. Elogios duvidosos? É tipo, nossa, como você faz bem essa equação de segundo grau? Talvez. Sim, né? Nossa, talvez. Como você datilografa bem, parece um anjo datilografando. Pode ser, sei lá. Momento 3. Vou anotar essas que vocês falaram. Eu seminu rodando a camiseta da seleção brasileira em cima da mesa e gritando: eu vou comer todo mundo aqui hoje. Eu vou comer até a mulher do policial e viva a França. Puta, isso doeu. Nossa, cara, que filho da puta, hein, cara. Tomara que não tenha sido 2006. Não, não, mas tomara que não seja em 98. Vocês entenderam, França era o nome da mãe do cara. Ah, pô. Mas era também do atacante do São Paulo também. É verdade. Momento 4. Banho frio, vômito, um oral mal sucedido e eu indo dormir com muita vergonha. O oral mal sucedido foi mal explicado. Se ele tá no banho frio, vomitando, talvez ele tentou fazer um oral nele mesmo. Daí foi mal sucedido. Daí mal sucedido, não é porque com banho frio deu uma encolhida no pinto, não conseguiu chegar. É, fica difícil alcançar. O que ocorreu entre o momento 1 e o momento 4, com exceção dos momentos 2 e 3, são relatos de terceiros ou vexatórios registros fotográficos. E em minha defesa, afirmo categoricamente que esses relatos podem não condizer com a verdade absoluta e as fotos são meras montagens para denegrir minha íntegra imagem de rapaz evangélico. Fotos são fatos. Pois bem, era o saudoso ano de 98, filha da puta! Demente! Foi culpa dele, então, que não teve aquela Copa? Mês de julho, em meio aos jogos da Copa, fui convidado para uma festa que eu jamais esqueceria e que me renderia muitos banhos demorados no futuro. Sim, eu era um grande apreciador da milenar técnica do sexo artesanal. Artesanal? Tá bom. Sim. É que é feito a mão. Gostei. Eu era um jovem padawan de 15 aninhos, evangélico, como já citei, e logicamente virgem como a maioria dos jovens da década de 90, e até então a bebida com teor alcoólico mais forte que eu havia tomado era Biotônico Fultora. Acrescento que nunca fui um cara visualmente favorecido. Era tímido, mas fazia um relativo e pequeno sucesso com as meninas por ser engraçado e relativamente inteligente. Era uma festa de 15 anos da irmã de um amigo chamado Afonso, por alcunha Juninho, cujo pai, também chamado Afonso, atendia pela alcunha de Meireles, apelido que ele herdara da profissão policial militar. Ou sobrenome, né? A aniversariante morava com esse pai, um PM rabugento com cara de Naldo Bene. Mas a festa seria na casa da mãe, pelo fato da casa ser bem grande e o pai morar num apartamento alugado. A mãe separada e bonita, personagem importante na história, eu já conhecia muito bem antes da separação, mas nunca havia reparado nela. E a alta concentração de sangue no meu álcool me fez perceber que, assim como a mãe da história contada pelo nosso amigo Wesley Zop, ela também não tinha cara de mãe. Era muito atraente e desde a separação estava sempre muito bem arrumada. Entendo bem o que ele tá falando. Que porra de história é essa? Não, teve a história que eu contei que eu acho que no diário escolar, se não me engano, que a gente foi na casa de um amigo meu, que daí a gente chamou a mãe dele de gostosa e tal. Ah, tá. Segundo episódio. Foi no segundo episódio? Traumas de infância. É, não foi no 61, como eu citei. Lá pro meio da festa, depois da segunda garrafa e de acordo com relatos de terceiros, no alto da minha franqueza etílica, soltei pra mãe do nosso amigo: poxa, a senhora tá gostosa, hein? Nem parece mãe do Juninho. Eu pegava a senhora fácil, com todo respeito. Então ele foi respeitoso. Elogios duvidosos. Elogios duvidosos. Pega essa porra aí, caralho. Por favor. Não, foi educado. Sim. Ela, a essa altura da festa, também já embriagada, aceitou o elogio. E ao que aparece, todos riram. Menos o Juninho, claro, principalmente porque o chamei de meu filho a festa toda. Agora imagina um moleque, 15 anos, chamando outro moleque de meu filho porque a mãe é gostosa. São dementes. No decorrer da festa, imagino que depois da terceira garrafa, estávamos todos loucos, mas eu estava mais louco que o Batman na Feira da Fruta, subindo na mesa do bolo e espraquejando na seleção canarinho que acabara de ser goleada pela França. Decidiram que eu deveria dormir por lá mesmo. Primeiramente, para minha mãe não ver meu estado deplorável e para eu ajudar a arrumar a bagunça no dia seguinte, conforme já havia sido acordado anteriormente entre nós. Lá pelas 3h30 da madrugada, um leve resquício de sobriedade apareceu. Eu comecei a me sentir mal, alguém aconselhou que eu fosse dormir e depois de um banho frio, assim eu fiz. Fui tentar dormir num quarto onde haviam diversos colchões no chão, já preparados para o pessoal que tinha vindo de outra cidade. O quarto rodava e eu tentava fixar os olhos no pôster do Stallone na parede do filme Rambo. Um pôster muito comum em quartos masculinos da época. Já sei. Muito comum, né? Já sei. O sexo oral mal sucedido foi no Rambo. Na metralhadora. Exato. Pelo barulho, a festa continuava animada. Uns 10 minutos depois, a mãe do Juninho, visivelmente bêbada, foi até o quarto que eu tentava fazer parar de rodar e com a dificuldade etílica sentou-se ao meu lado, filha da puta. Nossa, o cara comeu a mãe do cara na casa do... Cara, ele falou do pôster do Stallone, eu já estava excitado, cara, mas a mãe do Juninho é espetacular. Agora broxou, agora... Lá fora... O 3 em 1 da marca CCE tocava em volume máximo a música What's Up. Minha memória não é tão boa assim, só lembro o nome da música porque ela foi marcante naquele momento. E só fui descobrir o nome da música anos depois. Ela me perguntou como eu estava e explicou que o Juninho também estava muito bêbado. Me deu uma lição de moral rápida, mas logo disse que éramos jovens e que ela também gostaria de ter aproveitado a adolescência. Mas que teria engravidado muito cedo, que eram outros tempos e blá blá blá. Logo, ela saiu e voltou com um balde em uma das mãos. E me disse que era pro caso de eu precisar vomitar de novo. De novo? Me questionei internamente. Tentando me lembrar da primeira vez que eu vomitara. Assim, foi no chuveiro. Me veio um flash de memória e me lembrei com vergonha. Ela fechou a porta, mas sem trancar. E me perguntou quantas eu já tinha comido na festa. Quantas? Fazendo uma alusão à cena do strip na mesa. E eu respondi que nenhuma ainda. Ainda, pelo menos o cara é esperançoso. É, mas levado pela elevada autoestima alcoólica, comecei a contar minhas proezas e aventuras sexuais que logicamente só existiam nos meus longos e demorados banhos. Conversa de bêbado vai, conversa de bêbado vem. Quando me dei conta, a mão dela estava inocentemente ou não sobre minha coxa. E eu, no auge da puberdade, com testosterona saindo pelos poros, tive uma ereção adolescente. Aquelas que não dá pra esconder. Fiquei com vergonha e tentei justificar. Ela disse que era perfeitamente normal e estranharia se fosse diferente. Não entrarei nos detalhes sórdidos, mas a impressão que tive é que ela ia cantar alguma música. Sim, cantar, pois ela foi se aproximando em direção ao microfone com uma cara que até então eu só conhecia das revistinhas que meu tio escondia debaixo do colchão. Durante meses me lembrei daquela expressão de bêbada tentando sensualizar. Eu nunca mais esqueci aquele momento. Então ele nem fala realmente se comeu amanhã. Não, talvez esse foi o boquete frustrado. É, dele. Pode ser. Mas a questão não é isso, cara. Sabe por que ele lembra esse momento? Ele lembra esse momento como aquela pessoa que ele não comeu. Essa é a questão. Isso é triste, cara. Ele vai guardar isso pra sempre. Como isso é triste. Aquela que ele não comeu. E a gente sempre lembra o Wesley que teve uma assim. Vamos falar isso no episódio Na Trave! Ela perguntou se podia dar um beijinho nele e eu somente balancei a cabeça rapidamente. Sim, por favor, faça isso. Dona. Dona mãe do Júnior. Ela olhou pra porta pra se certificar que não via ninguém, amarrou os cabelos num coque improvisado, se ajeitou no colchão e se inclinou em direção ao microfone. Eu estava em êxtase por dentro. Ganhar o oral aos 15 anos não era pra qualquer um. Quando ela estava a mais ou menos 5 centímetros do fálico instrumento, eu fiz o que um bêbado faz de melhor. Puta que pariu, vomitei! Vomitei pra caralho! Por sorte no balde. Tá bom. Mas eu acho que aí tem um. Não foi tão mal sucedido, por quê? Porque ele deve já ter gozado só nessa. Só nessa intenção da mulher. Não sei, não sei. Naquele pré-treino, Wesley. Se o Neymar faz 10 gols ali. Ah, não, não é oficial. Não conta gol, então. Só que o clima musical já tinha acabado, depois de outro banho e vomitar mais um pouco, fiquei quase 100% de novo, pronto pra voltar pra festa e tentar uma segunda rodada musical com a mãe do meu amigo. Mas, movido pela vergonha, tomei a inteligente decisão de ir dormir. Onde que é a inteligência cabe nisso aí? Em nenhum lugar. Há 10 minutos atrás, uma mulher falou, uma mulher gostosa, mais velha, falou, posso beijar a ponta do seu peru? Talvez não nessas palavras, mas foi isso que ela quis dizer. Posso dar um beijinho de boa noite no seu peruzinho? Exato. E a decisão dele inteligente foi... Na hora que ele já se sentiu melhor. Na hora que, pô, agora sim. Agora dá. Agora não vou gorfar. Agora não gorfo, vou dormir. No dia seguinte, ainda tonto, antes mesmo de abrir os olhos, soltei a frase que todo ressacado já disse pelo menos uma vez. Nunca mais eu coloco uma gota de álcool na boca. Meu despertador havia sido o mesmo CCE, agora tocando em loop. Uma belíssima música da década de 90, chamada Black. Canção que amo até hoje, que também só descobri o nome anos depois. Do lado da cama, o reloginho de 1,99 informava que já eram mais de 11 horas. A cama que eu estava agora era uma cama no quarto do Juninho, ao lado da dele, mas ele não estava. Ao perceber que eu havia acordado, a mãe dele entrou no quarto trazendo um copo de leite, num daqueles copos promocionais da Pepsi de 500ml e dois pães. Peraí, eu tô sentindo que agora. Agora vai. Não, não. Agora vai. Eu acho que não vai. Ela mandou 70 linhas de e-mail pra não falar nada. Pela forma desinibida que ela conversava, imaginei que já estivesse bêbado. Ou ainda estivesse bêbado da noite anterior. Conversamos durante uns 20 minutos enquanto a citada música tocava em loop e ela falava muita besteira e eu faminto devorava um pão com leite. É, porque devorar buceta agora nada. No jeito não. No já surrado do copo promocional dos Trapalhões. Me disse que o pessoal todo já havia ido embora e o Juninho havia saído com um dos primos para devolver as mesas alugadas. Em um dado momento, levada pelo clima de descontração, ela falou do fatídico acontecimento da noite anterior e eu fiquei com tanta vergonha que mal consegui pedir desculpas. Ela disse ok e começou a alisar minha perna novamente com a mesma cara de bêbada safada. Agora vai! Já prevendo que viria a seguir e conhecendo seus dotes artísticos como cantora, torci pra ela continuar a canção bruscamente interrompida na noite anterior. E ao perceber que ela ligou o microfone com suas hábeis mãos, me ajeitei na cama, procurando ficar numa posição que facilitasse a chegada dela ao fálico instrumento musical. Ou seja, aquela famosa... Mão na cabeça. Mãos na nuca, né? Sim. Cara, foi mágico. A primeira canção a gente nunca esquece. Ah, então aconteceu! Aleluia! Ele gorfou de novo, filho da puta! Derrubou o leite nela. E ela cantava muito bem. Que voz! Que bela garganta! Naquele momento tão mágico, ao som de Pearl Jam, Ed Vedder cantava tão lindamente que parecia saber que eu vivia um momento tão sublime. Um verdadeiro marco na vida de qualquer homem, um momento a ser lembrado eternamente e logicamente contado a amigos e posteriormente aos filhos e netos, pois na época cantar no microfone ainda gerava um certo tabu. Não sei se vocês lembram da primeira música de vocês, mas me senti realizado. Naquele momento eu poderia morrer, porque eu morreria feliz ouvindo aquela bela canção de amor. Naquele momento... A letra, você já viu a letra dessa música? Eu nunca vi. Bem ao contrário, ah, é bem triste, é uma das músicas mais tristes do Pearl Jam. Naquele momento único, eu só consegui abrir a boca, fraca e timidamente dizer uma única frase que jamais esquecerei. Preciso ir embora, minha mãe vai ficar brava comigo. Droga, achei que era Beto Jamaica! Eu também! Nossa, cara. Eu achei que... Nossa. Ah, esse cara me decepciona. Eu só tenho uma coisa a dizer. Dona França, esperamos você aqui. Eu fiquei curioso, eu queria saber se ele pode responder no próximo e-mail sobre um fato dessa festa. Pode falar. Tinha churrasqueiro? Que daí é louco! Ele já mandou! Que daí é louco! Então, voltando aqui, ele falou, olhou no fundo dos olhos dela e falou: preciso ir embora, minha mãe vai ficar brava comigo. Pra dar tesão, né? Pra ela dar aquela apressada. Porque ele é muito demorado, com 15 anos. Vai, ele, pô, já tá acabando a música Black, hein? Você acha que eu vou ficar o quê? Duas músicas aqui, ô? Caralho. Ela perguntou se eu não estava gostando e eu balancei a cabeça dizendo que sim. Ela continuou cantando e me olhando nos olhos. Foram os melhores 30 segundos da minha vida. Porque aos 30 segundos de música, tomado por um desejo incontrolável, despejei nela todo o meu fluido corporal que insistiu em sair sem me avisar a tempo. Não, amigos, não é isso. Eu vomitei de novo! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I... Filha da puta! Eu ia falar que ela tinha devolvido o leite e devolveu mesmo. Sim, vomitei de novo e não é eufemismo, eu realmente vomitei. Não acreditava que a cena da noite anterior estava se repetindo, mas vomitei todo o pão com leite que acabara de comer. Será que ele ficou condicionado a vomitar toda vez que ele tem boquete? Então, esse cara é o maior anti-boquete que existe, cara. Não, eu sou alérgico a boquete. Toda vez que ele escuta Black agora, ele fica com o pau duro e vomita. Chega na empresa, você tem algum problema de saúde? Eu sou alérgico a boquete. Dessa vez foi sem aviso prévio e sem balde. Tentei segurar com as mãos o segundo jato de pão e leite que meu estômago havia rejeitado, que piorou tudo. Foi tipo um tiro de 12, espalhado e feroz. Caiu pela cama, prato, copo em mim, na maior parte, nas costas e cabelo dela. Me deu vontade de sumir. Nem tentei justificar dessa vez, apenas fui embora todo vomitado e só apareci na casa do Juninho de novo meses depois para devolver a roupa que eu havia pegado emprestado. Detalhe, só ganhei outra cantada ao microfone anos depois de uma namoradinha da igreja. Eu já deveria ter uns 18 anos e gastei o equivalente ao preço de uma Honda Bis daquela ocasião. Prostituta. Né? Namoradinha da igreja. Um forte abraço a todos. Porra. Não, mas foi sucinto esse e-mail. Foi, o episódio inteiro. Foi sucinto e cheio de vômito. O Vaca e o Anderson estão pensando em dar WO. Começa aí, começa aí. Eu juro tô que a fim de respirar um pouco. Nossa. Eu caralho. Juro que eu pensei que essa história ia terminar muito melhor. Ele falou, só voltei lá pra comer ela. Não. Porra, mano. Não, mano. Mas ele, daí eu corpei. Ele falou, não, mas quando eu voltei na casa do Juninho, recebi um boquete do pai dele, policial, aí foi ok. Aí, sem ânsia. Corpei, sem ânsia. Mas porque tava tocando Pais e Filhos. Ah, então tá explicado. Mas quem tava lá era o Wesley. O Wesley vestido de policial. E o Juninho era o Tavinho, né? Nossa, cara. Porra, porra. É, tá bom. É, Deus dá banana pra macaco sem mão, né? Mas, dá nozes pra quem não tem dente. Exato. É. Muito bem, então essa foi a leitura de e-mails aqui do show. Breve. É, breve. Foi breve, foi 3 e-mails. Foi 3 e-mails, tá bom. Né? 3 horas e meia, né? Ah, sim, não 3 e meia, né? 3 horas e meia. Então é chegada a hora, Wesley Zop, Gabriel Asbar, Garoto Vaca e Anderson Negrão. É chegada a hora aqui do show do Chorumilhão. Para o ouvinte que não está entendendo, Gabriel Asbar, por que está ocorrendo o show do Chorumilhão? Porque a gente quer. Ah, isso é verdade. Wesley Zop, um pouco mais de informações que isso, por favor. Temos dois participantes aqui do Chorume. que já participaram 4 vezes cada um. Eu contei 5. Você contou 5, mas o Arnaldo falou que você fez, foi 4 vezes, porque uma vez você só veio aqui assistir. Que no Listipédia você não falou nada, então você só estava assistindo ao vivo o podcast. Ah, foi bem legal. Mas é legal ver sem edição, sem música e tal. Posso fazer isso de novo hoje? Pode, pode. Então, daí eles vão disputar. Pra ver quem é o, quem mas, é o maior conhecedor de Chorume. Mas vamos começar um pouco antes. Essa disputa acirrada entre os dois começou a partir de um mequetrefe, de um caluniador chamado Anderson Negão, que foi provocar o pobre garoto vaca que estava no seu canto quietinho, fazendo as suas participações da miúda. Quando o Negão falou, não, vocês não podem chamar o vaca. Daí a gente, por quê? Ele falou, porque eu quero ser o maior participante do Chorume. É, exato, foi isso mesmo. Ele realmente é muito alto. Entre nós aqui, é o mais alto. Daí eu falei, não. A gente chegou na decisão que se ele quer ser o maior participante do Chorume, que ele decida nas regras do show do Chorumilhão. E aí os dois vão se degladiar para saber quem sabe mais sobre o Chorume e quem deve ser o maior participante do Chorume. Por que vocês não disseram antes? É porque a gente quis! Acaba sendo! E para o ouvinte que pensa, mas o que esses dois têm a ganhar? A ganhar talvez nada. Não, como nada? Mas o que esses dois têm a perder é a questão. Aquele que perder aqui hoje vai ter as suas participações do Chorume zeradas, Wesley. Passado pro outro. Então que tem... na verdade é ganhar, nesse caso. Quem perde as participações ganha. É, peraí, não entendi. Complexo. Resumido, quem perder vai ter as suas participações zeradas e passadas para o outro. Então eles estão com 4, vai para 8 participações. O ouvinte está pensando que mas vão ser apagados os podcasts que eles participaram? Não. Não, vai continuar igual, mas na honra. É, exato. No orgulho. 2017 eles vão começar com 0. No coração, que é o que importa, ali na tonalidade sacal, escrotal, é isso que importa, é lá que estará escrito o número de participações do Chorume. Depois disso, alguém de vocês estará com 0. É porque muitas pessoas foram convidadas, menos a lógica para esse podcast. Isso é verdade. Então vamos, querido ouvinte, aí para o show de perguntas e respostas para ver quem sabe mais sobre o Chorume. Chupando manga, não sabe o que é pelo, o que é piaba. Primeiramente, gostaria de falar que não somos mequetrefes aí, amadores como Cast of Tretas ou Chico Shows. Aqui não tem nada disso, não. Aqui é show do Chorumilhão. Mas é Zop. É justo. Não é amadorismo, não. Não, e outra, não é cópia de ninguém. Exato. Não é cópia de ninguém aqui, não. Muito bem, então somos... Só temos aqui dividido o nosso show em 6 blocos. Ao todos vocês, então, vão ganhando pontos à medida que eu quiser dar ponto pra vocês. É verdade. E Wesley Zop e Gabriel Asbar serão aí os responsáveis por anotar os pontos aí. Tudo bem. Beleza? Fácil. E comentar a participação deles. Óbvio. Anderson Negão, acredito que vai adotar uma postura agressiva. Gabriel Asbar, porque ele já naturalmente é agressivo de Sumaré e... Está carregando uma 38. Exato. Está carregado. Agora, garoto vaca, acho que vai aí partir aí para tentar desestabilizar o negão emocionalmente, que é os truques que ele sempre faz aí. Não sei se é uma boa ideia. Mas tá. Eu não sei se é uma boa ideia estabilizar alguém que tem um 38. Mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos lá. Mas às vezes vai destabilizar você e você vai ficar com a consciência pesada. Pode ser. E todo mundo sabe que quem tá olhando pra baixo não consegue atirar direito. Exato. É verdade. Então vamos lá para o primeiro bloco. E o desafio é começando por Anderson Negão e seguido por Garoto Vaca. Valendo 5 pontos para cada acerto. Então, sucessivamente, cada um tem que falar 3 nomes sinônimos para o órgão sexual masculino. detalhe. Mas tem uma regra. Tem uma regra, né? Falar esmo não, cara. Esses órgãos, esses sinônimos, eles têm que ter 2 sílabas e têm que estar no feminino. 2 sílabas no feminino. Exato. Então cada um tem que falar 3 nomes, valendo 5 pontos para cada nome de piroca. Anderson Negão. Ao terminar um bloco, eu vou falar se tem algum. Eu vou falar o placar. Se você estiver ganhando ao final do bloco, você tem que fazer o seu urro. É. Não esqueça do grito de urro aí, porque senão você perde pontos. Tudo bem? Não vale roubar o meu. Cada um tem seu um. Não precisa nem falar agora qual que é. É, fala na hora. Então vamos lá, Anderson Negão. Primeiro sinônimo de piroca. Vamos lá. Benga. Garoto vaca. Pica. Trolha. Flecha. Boa, boa. Rola. Garoto vaca. Pomba. Não vale. Pomba vale. Pomba. É lícito. É um lícito. Pássaro. É um pássaro. Só até me lembro uma vez que eu comi um cu. Então, 15 pontos para cada um. Somei certo, Wesley Sobe? Certíssimo. 15 pontos. Temos um empate aqui nesse primeiro bloco. Para o segundo bloco, então, cada participante responderá 5 questões de alternativa. Nível facílimo. Nível tem alternativa. Sim, nível chorou. Nível chorou. Nível leite com pera? Chorou. Então, a primeira questão que você responder, você ganha 5, a segunda 10, depois 15, depois 20. Até então você chegar nos 25 pontos. Como o Anderson começou anterior, agora Garoto Vaca começará respondendo as questões de alternativa. Ai, delícia! Nível facílimo! A primeira questão é: no episódio 36, Talentos Não Reconhecidos, Wesley Zop admite ter um poder psíquico. Qual é esse poder? Alternativa A: nunca perde no pedra, papel, tesoura. Alternativa B: conseguir ler mentes. Alternativa C: não cagar na lata. Alternativa D: nunca ter dor de cabeça. Lembra que é o psíquico. Poder psíquico. Tá dando dica aí. Não. É a leitura da pergunta. Vamos colocar um tempo aí pro garoto. Gostaria vaca pensar. Lembrar a primeira opção. A primeira opção é: nunca perde no pedra, papel, tesoura. Alternativa B: conseguir ler mentes. Alternativa C: então, ele falou uma vez que ele não perdia no papel de tesoura. Mas é mentira, porque ele nunca jogou contra mim. Isso é verdade. Eu sou profissional nisso aí, então nós podemos aí... É. Eu queria responder a da lata, porque é muito mais engraçado. Mas eu acho que eu dou... Muito bem, resposta errada, garoto Vá. Ele não perde no paro ímpar, você não ouve isso aqui direito. Não, ele realmente, no episódio 36, ele fala que não perde no pedra, papel e tesoura. Mas o poder psíquico que ele fala que tem é o conseguir ler mentes. Todo mundo sabe que isso é verdade. Não, só tô tentando desestabilizar. Sem pontuações para garoto vaca. Começa. Tudo bem, começa acirrado. Começa acirrado. Mas não perde ponto. Para o negão. Qual foi o episódio que ganhou o prêmio de mais engraçado no Choromoscar 2015? Lembrando que temos a votação do Choromoscar para 2016 aberta. Sim. Está lá no nosso site, uma aba Choromoscar, faça a votação. Ela vai ir até sexta-feira dessa semana. Letra A, episódio 6, às vezes que eu fui burro. Letra B, episódio piloto. Letra C, episódio 2, traumas de infância. Ou letra D, episódio 25, tiradas de escola? Letra A. Episódio 6, às vezes que eu fui burro. Resposta exata! Muito bem! Eu não entendi por que o Anderson fez o sinal da cruz e torceu os mamilos. Muita excitação, cara. Tô sentindo mais 4 participações. entrando mais 4 participações. Juro que eu fiquei com muito medo que ele respondesse episódio 26, mas tudo bem. Para Garoto Vaca, em um dos vídeos polêmicos realizado pelo Chorume em 2016, foi apresentada uma quantidade de horas diárias que as crianças tomam banho de sol. Essa quantidade é de... Alternativa A. Se B igual a A elevado a X, o logaritmo de B igual a X na base A, sendo que B seja igual a A, o valor de X é 1, concluindo que seja uma hora. Alternativa B. Se 1 mais 3 igual a X e o X é um número real, o valor de X na Roma Antiga era sempre 10, significa que 4 é igual a 10 e as crianças não sabem como se portar no sol. Alternativa... Disseram que não tem que fazer conta aqui. Alternativa C, 3 horas e meia. Alternativa D, crianças ficam 12 horas no sol, pois são escravas. Eu pensei que era pra tomar banho, só pra dar uma carne seca, sabe? Talvez. Escravas. Mas eu imagino que seja uma hora. A letra A, porque não vou ter que responder tudo aquela porra. Sim, não. É, fala a letra A, né? Alternativa exata! Muito 5 pontos para o Garoto Vaca, um matemático, não, um matemágico. Exato. Para Anderson Negão. Você tá nervoso, Anderson Negão? Bastante, bastante. Segura esse gatilho, cara. Ou pelo menos guarda o pinto. Né? É. No episódio 57, Legendários... O convidado Wesley Simonato cita que seu amigo gostaria de ir até o mato virar uma figura mitológica do folclore brasileiro. O seu amigo estava virando. Letra A, Saci Albino. Letra B, Negão da Gola Branca. Letra C, Curupira. Ou letra D, o Homem do Saco. Letra C, de Curupira. Alternativa certa! Muito bem! Esse cara é um monstro, cara! É um monstro! Quem que roda o próprio pinto? Um negão, né? Exato! Não, mas no sentido de torcer uma toalha... Então, mais 10 pontos para o negão. Tudo bem. Vamos para a pergunta para Paulo Garoto Vaca. Está nervoso, Paulinho? Cara... Você não tá sendo ameaçado com uma arma. Você não pode falar nada. Não. Paulo Garoto Vaca. Qual era o nome real... Isso daqui, só esses dois poderiam responder. Qual era o nome real da tirazica do Douglas? Alternativa A. Diana, a gordinha da trufa. Alternativa B. Daiane, a gordinha da trufa. Alternativa C, Denise, a gordinha da trufa. Tá fácil. Alternativa D, Wesley Zop, a gordelícia. A gordelícia dos truta. Eu gostaria de falar que uma garota que o garoto vaca namorou, ela era a melhor amiga da gordinha da trufa. Então você tem que saber. Então, eu tô, na verdade, eu tô em choque, porque eu não sabia que essa menina era a garota da trufa. Você não sabia? Não sabia, estou em choque. Estou mais em choque, você usou essa, aquela sua... Aquele artifício. Aquele artifício. Pra cima. Memórias estão começando a passar na minha cabeça. Dela coisa, chorando com a sua coisa menina. Coisas fazem sentido agora. Se concentre no Diana. Diana, gordinha da trufa, está certo. Aê! Muito bem! Estou chocado aqui. Se concentre no show do Choro Milhão, garoto vaca. Não, mas ele quis te dar uma cutucada. Realmente você foi um maldito. Lembrando... E olha que o Wesley está aqui, hein? Olha a comparação. Sim. Não, lembrando o Gabriel aqui, que várias pessoas por e-mail criticaram essa atitude do Douglas de usar Jesus para poder separar da menina. Tudo bem, Wesley, mas isso não tira o fato de você querer comer os outros escutando o Paz e o Filho. Exato. Não, isso é verdade. Agora passou um filme na cabeça do garoto vaca aqui que, por exemplo, ele tava na ceia de Natal com a menina e agora que ele descobriu. Porque da trufa. Porque ela tava chorando. Ela ofereceu... Ele comprava a trufa dela toda semana, ela pesava 190 quilos e ele não sabia que ela era a trufa. Eu não sabia que ela vendia trufa. Ele só desconfiou pelo dia que, que ela chegou e ofereceu um novo sabor. Sabor lágrima. Não, em defesa ao garoto vaca, ela só começou a vender trufa depois que a gente saiu da escola, depois que a gente se formou. Ah, olha aí, ó. Escondendo. E chama esse cara de amigo ainda. Tá vendo? Para Anderson Negão, Douglas e Gabriel são conhecidos mundialmente por terem criado o maior lanche popular sem fins lucrativos. O nome desse lanche e suas características são... aí que vai pegar. Essa é fácil, cara, essa é fácil. Não, mas calma. Big Braulio, você troca 5 anos de vida por 5 anos de felicidade instantânea, condensados em 30 segundos. Big Brocha, você troca sua vida pela vida do Samutema. Mega Braulio, você troca 5 anos de vida por 5 anos de felicidade instantânea, condensados em 30 segundos. Ou... Big Braulio, onde você troca 5 anos de vida por 2 quilos de carne? Letra A. Big Braulio, você troca 5 anos de vida por 5 anos de felicidade instantâneas condensadas em 30 segundos? Isso. Exato! Muito bem! Esse é o Big Braulio, o maior lanche popular sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Porque lugares que vendem é fácil fazer um lanche e cobrar 3 mil reais. Exato. Vocês querem que eu explique porque eu sei dessa? Não, perguntei. Não preciso, então... Eu acho que não foi essa a pergunta. Não, foi, não faz parte da questão. É, pena então... que essa já vai ficar fora do churumô. Garoto Vaca, qual é o nome do grupo... do Telegram? Alternativa A, Primeira Ordem Lameruxa. Alternativa B, Ouvintes Lameruxos. Alternativa C, Beto Jamaica. Alternativa D, Just Love. Seria B. Eu acho, agora tô com dúvida agora, porque eu nunca vi esse nome nos minutos da minha vida. Então, alternativa B correta. Aê! Mais pontinhos para o garoto vaca. Errado, porque mudamos o grupo agora. É Just Love. É óbvio. Just Love. No episódio Meus Recordes Mundiais, Wesley Zopp cita ter feito uma lição 100 vezes. Essa lição era... Alternativa A, lição da vaca. Alternativa B, lição da lata. Alternativa C, lição sobre ácido ribonucleico. Ou D, lição da vida. Tchan, tchan, tchan. Apesar dele sempre dar a lição da vida, dessa vez foi a B, lição da lata. Muito bem, acertou! Tá voando baixo esse moleque. Mais 20 pontos. Dentro do folclore capixaba, existe um ser mitológico responsável pela perda de memória das pessoas. Essa figura é popularmente conhecida no universo lameruxo como, letra A, Lunegão. Alternativa B, Anderson Negão. Alternativa C, Negão da Rola Branca. Ou alternativa D, Negrão da Rola Branca. Não existe Negrão, é Negão. Correta a resposta! Muito bem, é sim. Agora, a pergunta que pode desestabilizar aqui todo momento para Anderson Negão. O Douglas Ganso, host delicioso desse podcast, se gaba de ter inventado qual palavrão? Alternativa A, filha das puta, tudo junto. Alternativa B, puta merda. Alternativa C, putz grila. Ou alternativa D, eita pelega. Está muito difícil essa daí. Eu quero dizer aqui que ele não se gaba à toa, porque realmente ele inventou. Qual é a resposta? Puxar o saco menos 5 pontos. É. Deveria tirar 5 pontos. Qual é? Letra C, putz grila. Muito bem, correta a resposta. Tira os 5 pontos? Não. Que merece. Tira 5 pontos? Eu acho injusto tirar ponto dele. Não precisar. Ah, é? Ah, oh! Mais 5 de confiança. Gabriel Asmar, eu gostaria que no fim dessa rodada você anunciasse o placar geral ao fim desse segundo bloco. Eu posso colocar minha tanguinha e fazer como uma garota da placa ou não? É, mas se você falar no microfone, o resultado pode. Tudo bem. Então, temos... Por placa, o ouvinte não vai ouvir. Não ouve. É, acho que é problema dele. Não, se bater na placa, sim. É, tudo bem. Beleza! Aê. Mas fale também, pra quem não sabe código Morse. Tudo bem, de um lado temos Anderson Negão com 90 pontos, mas podendo perder 5. É, tá na Berlinda. Tá ali. Os juízes estão decididos. É isso. Se cuspir de novo no prato que comeu, vai perder 5. E do outro temos Garoto Vaca com 65 pontos. Muito bem! É hora do meu urro! Opa! Perdeu pontos! Falou muito bem antes de dar o urro, porra! Mas você não deu. Falou muito bem urrando. Exato. Quantos pontos ele perdeu? Menos 10 pontos por não ter dado o urro, né? Todo mundo sabe. Ele esperava por esse momento e não faz, tá vendo? Eu conheço um ouvinte também que esperava receber uma boquete e vomitava na hora. Foi, ele vomitou muito bem agora. Para o terceiro bloco, então, novamente, dois nomes de pinto com as mesmas regras. Começando por quem está perdendo, Paulo Garoto Vaca. Lembrando que Gabriel falou Pemba, então teremos que anular a Pemba aí. Jeba. Oh, já falei. Não falou não. O cara tá anotando ali. Opa! Esse é o juízes. Rolou, caluniador. Eu acho. O cara tá participando e quer apitar também. Eu acho que golpe baixo perde ponto. Quantos pontos a menos? Não, menos 5 pontos pra ele ficar esperto aqui. Que ele não é o juiz, que ele é o cara que participa. Muito bem. Ele é o cara que tem que falar o nome de Pinto antes do outro. E não tentar roubar o nome que o outro falou. Muito bem. Contagem regressiva, Gabriel. Jonga. Lícito. Lícito. Lícito. Pega na minha vara! Aê! Achei que nunca ninguém ia falar isso, cara. Anderson, legal. Jimba. Jimba, é. Wesley Zop. Só juntar duas sílabas, né? É isso aí, galera. Wesley Zop, o juiz das Jimbas. Vale ou não? É lícito. Ganha mais 20 pontos cada um. Então vamos para um bloco aqui que vamos tentar fazer, não sei se vai dar certo, porque ele é novidade na podosfera aí, um bloco musical. Esse bloco musical, primeiro gostaria de vocês tirassem para o ímpar para ver quem vai começar esse bloco musical. Muito bem, então para Garoto Vaca ele vai ter que falar a música e o cantor, em que momento toca essa música do Chorume. On my own, like Tarzan boy, hide and seek. Por que você parou, cara? Não, desculpa, desculpa. E aí, garoto vaca? Baltimore, Tarzan Boy. Em que momento do Churume? Final do Churume Condó, eles terminam de falar as redes sociais. Muito bem. Não, não. Aliás, terminam, eles começam a falar. Isso, no final do Churume, aceita, é lista, é lista. Bloco é final, lista. Bloco. Quantos pontos? 15 pontos para Garoto Vaca. Agora a próxima música para Anderson Negão. Está pronto, Anderson Negão? Sempre pronto. Anderson Negão, sabe responder alguma coisa de que é a música? Qual o nome da música? Qual o nome da abertura depois? Muito bem, então ele acertou só que tocava na abertura das vinhetas essa música. Deixa eu ver se o grupo originou o Churume. Eu sei que é o Jack Black, mas. Não, o Jack Black canta. 7,5 pontos para Anderson Negão, então. A banda é Teen Essence D. Master Exploder. Master Exploder. Ô, mas 7 pontos. Garoto Vax estava preparado. Ainda não terminou o nosso bloco musical. Agora eu tocarei uma música e esse bloco musical é só sobre os episódios musicais que o Churume fez. Então você vai ter que adivinhar em que episódio musical teve essa música. Garoto Vaca, em que episódio musical? Eu acho que é o Música Sem Sentido. Muito bem, certa a resposta. Porque não tem outra coisa, porque essa música não tem sentido. É verdade. Tem rima. Sim. 10 pontos para Garoto Vaca. Lembrando que, já que foi o episódio Música Sem Sentido, as próximas músicas não podem ser desse episódio. Era só uma de cada episódio. Né? Parece que você tá querendo ajudar o Anderson. Não, quero deixar pra ele não ficar falando bosta igual ele fala sempre. Ah, tá. É possível. Vamos lá. Nostalnejo. Certa resposta. Muito bem, Anderson Negão. Próxima música para Garoto Vaca. Garoto Vaca. Em que episódio musical toca essa música? É que eu não sei se eu estou inventando na minha cabeça esse episódio. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Porque eu ouvi tanto e minha mente já está confusa. Muito agora bem. Eu tô lembrando vendo isso daqui. Não sei se é Cantigas Infância isso daí agora. Eu quero a resposta. Eu quero a resposta exata. Cara, eu só tenho isso na minha cabeça. Músicas de Infância. Errado, garoto vaca. É lua de cristal? É lua de cristal? Ah, outra voz. Exato! Ela começa assim. Músicas para meter e mamar. Músicas para meter e mamar, obviamente. Por isso que eu disse que eu saberia. O Wesley Zop e Gabriel Asmar estavam te dando uma dica enquanto metiam e mamavam aí. Muito bem, não pontua, garoto. Não pontua, não pontua, mas não perde ponto. Ah, garoto, agora a última música aqui do nosso bloco musical para ele, Anderson Negão. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir e o rabicho remexer. Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver. Vamos voar! Anderson Negão. Eu vou ser sincero. Em qual episódio toca esta música? Eu só lembro de mais um título de música, de episódio musical, que é o Músicas Grudentas. Então, se não for... Acertou! Achei que ele ia confundir. Filha da puta, o cara é bom, o cara é bom. Cara é bom, cara não, é bom. Não falou músicas infantis desse, o cara foi bom, o cara foi bom. Músicas grudentas, exatamente, cara. Pô, essa música é muito grudenta. Não é bem esse ritmo. Não sei nem se essa era a música, mas tudo bem. Ao final deste bloco, Gabriel Asmar, qual é o nosso placar geral? Temos o... o doutrinador de ébano com 122,5 pontos. Porque teve alguns deslizes aí. Sim. E foi contra algumas regras. Exato. E quer pôr algumas regras. De etiquetas. Regras. Sim. De etiquetas. E temos Garoto Vaca com 110 pontos. Ah, está perto então. Tá ali. Au! Au! Au! Não, eu queria dizer que é o grito do... É o urro. O urro é quem corra. Do urro, não de quem tá sendo currado. Exato. Urro... Mas tem essa outra opção? Não sabia. O urro é do ativo. Isso... Não, mas esse é o do ativo. Não é possível. Tô chocado com esses gritos. Eu acho que tem que perder ponto. O nosso quinto bloco aqui... Ah, não perde ponto? Eu acho não, que eu tem gostei, que perder dois pontos aí. E meio, viu? Não, foi bom. Foi bom. Não, gostei. O rosto que manda, né? A gente sugere. Não, eu gostei. Okay. Foi diferente. Tudo aqui bem. Aqui tem o juiz dos micos e o juiz dos pontos. Sim, não, foi. Tudo não, bem. Foi mico, sim, mas é. foi bom. Tudo bem. Tá. Ai, Beto Jamaica! Hey, how'd my father die? 49 times we fought that beast, your old man and me. And had a chicken head with duck feet, with a woman's face too. Oh, that's rad. And it was waiting in the bushes for us. Then I ripped off your dad's face. He was screaming something awful. In fact, there was this huge mess and I had to change the floors. The floors? You see, his blood had drained into the boards and I had to change them. But we all got a chicken duck woman thing waiting for us. Every day I worry all day. Nosso quinto bloco, começando por Anderson Negão agora, tem que falar dois nomes para órgão sexual masculino, seguindo as mesmas regras anteriores. É legal, enquanto ele pensa, é legal ver o cara tentando pica. Não, gema, não. E ele murmurando o nome. Eu queria lembrar os ouvintes que eu tenho um aqui que tá na minha mente desde o primeiro e ninguém falou. Exato. Isso. E a gente já falou em episódio. Tá facilitando aqui, hein? Contagem regressiva, Wesley Zop. 17 mil. 16.999. Não, começando do 5. 5. 4,5, 4.4, 4.3, 4.25. Não, só coloca os números inteiros, vai. Do 5 ao 0, vai. 5, 4, 3, 2, punta. Punta? Não, pera aí. Vamos ver. Pegue na minha punta. Em espanhol. Em espanhol. Mas punta, eu não sei se. Punta. Punta de Oleste. Punta cana, punta de Oleste. É... Ponta eu aceitaria. Ponta você aceitaria? Sim, tanto que eu vou anotar e não vai valer mais. 5 pontos pro Wesley. Sim. Então não, você. Punta. Não sei, não, não sei. Parece que ele forçou. Chupa minha punta. Eu não daria. Parece que tá em alguma coisa relacionada ao seu reto. Eu explico, eu explico porque eu não daria. Por eu quê? Explicaria, porque você disse que seja feminino. Isso é punta, é unissex. Ah, aí que tá. Seu punta. Gênios enxergam óculos. Meu punta. É, verdade. Não é porque termina com A, não é porque é cuca, é o cuca. E aí? É verdade. Não, então, garoto vaca. Cobra. Porra, não era essa ainda que eu tinha pensado. Anderson Negão, bate bola, jogo rápido, e aí? Cana. Era essa. É. Tradicional cana. Garoto vaca. Tora. Ah, uma bela e grossa tora. Deu até uma coceira na tora aqui. Muito bem. Ao final desse quinto bloco, qual é o placar? O Wesley tá somando. Hein? Ele tá operando o abaco aqui. No final desse bloco, temos 127,5 para Anderson e 120 para Garoto Vaca. O Anderson vai cair, tá? Eu acho que o Coro continua perdendo, cara. Só virar na última rodada, mano. Esse é o ativo mesmo, né? Não tô pra entender. Bom, uma pergunta. O que dá aqui mais medo? É, eu posso continuar. Eu tenho que continuar usando esse ou posso não, tentar? Não, tem que continuar. É o seu patrono. Acho que essa dúvida aí. Latente. Sexto bloco são de perguntas abertas. A primeira questão valendo 5 pontos e elas vão aumentando de 5 em 5 a cada questão que você responder. Mas para as questões abertas você tem direito a escolher uma das 8 cartas da mesa. Então se você não souber responder elas, você pode escolher as 8 cartas para te ajudar. Beleza? Então vamos para a primeira. Mas por que elas estão dentro da calça do Wesley? Que vocês têm que pegar. Ah. Exato. E não pode usar as mãos. E por que elas estão amareladas? Ele falou que usou papel pardo, mas não sei. Acho que é a gonorreia, é a crista de gato. Então a primeira questão para ele, garoto vaca. Garoto vaca, qual o Hugo o Wesley Zop utilizou no episódio Apocalipse Mendigo? Eu só conheço um. Você dele. Pode pedir as cartas, ou... Porque se você errar, você vai perder pontos. Eu vou arriscar, porque eu sou muito idiota. Beto Jamaica. Errada a resposta! O Hugo de... o Hugo de Wesley Zop é Adoro Periga. Ah, é. Então, perde 5, então. Perde okay, cinco. Nas respostas do coisa. Exato. Para Anderson Negão, então. Vamos ver. O cara que está na frente desse. Por que Roberto Carlos chora ao passar por Barretos? Eu não faço a menor ideia. Que sorte, hein, vaca? Que sorte! Deixa eu perguntar pros juízes. Não, pros juízes não. Você tem a carta. Pro host. Pode perguntar, Bruno. Tá? Quantas vezes eu poderia usar o recurso das cartas? A cada uma rodada você pode usar. Toda rodada. Você tem direito a 4 somente. Tá, beleza. Vou usar pra ver como que é o sistema. Muito bem. Feliz Natal, é isso. Pode escolher uma das cartas. Me entregue pra mim. Desculpa. Você não sabe ler. Você tirou a carta Desafio das Posições Sexuais. Essa Essa carta paralisa o jogo, porém vale 30 pontos para o bloco intermediário aí. Então, o bloco 6,5. Ou seja, vocês vão fazer um duelo rápido de que bate-bola, jogo rápido, 1 a 1, falando nome de posições sexuais. Quem deixar de falar, gaguejar ou demorar, vai perder. Começando por quem tirou a carta, Anderson Negão, desafio das posições sexuais. De 4. É, missionário. Papai e mamãe. Canguru perneta. 5. 4. Frango assado. Batistaca. Fetal. Então vale batalha campal, então, que teve na hora. Nasal. Conchinha. Vovó. Vovó. Papai e mamãe. Agachadinho. Cada um joga com as armas que vai tem. Qualquer coisa aqui. Como você nunca fez sexo com carinho? 5, 4, cowboy. 3. Cowboy invertido. Cowboy australiano. Boa. Cowboy invertido carpado. Cowboy invertido australiano. Cowboy invertido carpado australiano. Eu acho que essa pessoa tem que ter muita elasticidade. Mas tudo bem. Sumatra. Boa. Cowboy invertido... Perdendo os desafios das posições sexuais. Quantos pontos ele perde? Não, o garoto vaga ganha 30 pontos. Muito bem, voltando aqui a questão, Anderson Negão. Por que Roberto Carlos chora? Passar por baguete. Cara, essa daqui é filosofia pura, cara. Porque são muitas emoções. Vale o risco, vale o risco. Aí, mas não ganha resposta. Ponto. Pode falar, garoto. Que ele é o cara? É isso mesmo! É isso aí, mano. Na entrada de Barreto está escrito comer um cu do cara. Mas você não ganhou ponto nenhum. Tudo bem. É só pra poder usar o tempo. Eu tenho que fazer a minha fama de conhecedor de coisas inúteis valer a pena, entendeu? Valeu, valeu. Mas o Anderson perde ponto. Ele perde 5 pontos aí, porque era a primeira questão que ele deixa de responder. Garoto Vaca, nível facílimo pra você ganhar 10 pontos. Qual bola o Gabriel perdeu? Ele perdeu a querida dele, a esquerdinha. Certa resposta. Eu fiquei até emocionado agora que todo mundo comprou minha causa. Porque a querida, todo mundo sabe. É, queridinha, todo mundo sabe. Anderson Negão, nível facílimo também. Qual figura mitológica que tem em seu nome a alcunha de Negão, o Wellington Chassi, convidado do episódio 41, Aventuras de Menino do Interior, se gaba de ter enfrentado e vencido? Lu Negão. Certa resposta. De Negão eu entendo. Quando começa a tocar Whitesnake, ele esquece das coisas. Nunca tinha pensado nisso, mas olha aí. Tem lógica. Talvez a lógica esteja aí. Para Garoto Vaca, a próxima pergunta. Qual mentira o Douglas contou no episódio 42? Duas verdades e uma mentira. Você falou que sua mãe tinha dito que moela de frango era cu de frango. E você não comia isso. Ela não preparava porque ela... Vocês não comiam isso porque ela não gostava de preparar. Está certa a resposta. Porra, cara, valendo 15 pontos. Um dos melhores episódios do Churume, hein? Olha aí. Aí fica sim. Uma dica aí pra quem quiser votar. Votar no quê, Douglas? Votar no Churumosca. Aí, porra. Muito bem, próxima pergunta. A pergunta, Anderson Negão, é: quais episódios Gabriel Asbar não participou aqui do Chorume? Vamos lá. O primeiro foi o que o Paulinho Siqueira participou aqui, Ditadura da Beleza. Ditadura da Beleza, correto. Vamos lá. Outro, o que o Ucho foi o host. Eu não vou conseguir me lembrar. Especial o nome. Dia do Podcast. É, especial do Dia do Podcast. Episódio 62. 62. Muito bem. Vamos lá, o Sobrenatural. Sobrenatural, correto. Um Amigo Meu. Um Amigo Meu, correto. O dos Animais. O dos Animais, correto. Faltam dois. Falta. E aí? Eu vou pedir ajuda às cartas pra continuar. Tô vendo que essas cartas não ajudam em porra nenhuma, velho. Vamos lá, vamos lá. Às vezes, vai. Lembrando que o Negão tem mais 3 cartas somente. Vamos lá. Você também. Muito bem. Esse você tirou o desafio do Gogó. A próxima questão, Garoto Vaca tem que responder cantando em ritmo de festa do Silvio Santos. A próxima questão é essa que eu tenho que responder. É, mas não. E aí, legal? Não, ajudou pra caralho! Pô, ué, tava arriscado ajudar. Wesley Zop, valia quantos pontos pra Anderson Negão? Tava valendo 15 pontos. Então tire 15 pontos dele, porque ele esqueceu de falar. Episódio 18, entrevista do seu pub e sua arte. E o episódio 57, legendários. Garoto Vaca, no episódio sobre piada sem graça, ensinamos que há uma coisa que é pior do que ser atingida por um raio. O que é? Ser atingido por 2 raios. E aí, matemáticos, a resposta correta é ser atingido por 1 diâmetro, que é 2 vezes o raio. Mas ele falou 2 raios. É, mas não. Não, mas eu referia a raios de relampeadas. Exato. Relampeadores. Honesto. Muito bem, então. Perdeu 20 pontos. Perdeu 20 pontos aí. Vamos aí para a próxima questão, Anderson Negão. Lembrem-se das cartas, gente. Aqui. Que sorte. Eu não tô gostando dessas cartas. Só estão aqui para te ajudar. Tô dando sorte. Nível fácil, Negão. Qual o procedimento para não ser estuprado na prisão? Puta que... Aceitar o estupro. Aí é sexo. Boa! Certa resposta. Certíssima resposta. Garoto Vaca, quais episódios Anderson Negão participou como convidado? Convidado. Como convidado. No Wikipedia ele foi excluído, correto? Exato. Então vamos lá. Manual do Jovem Cadeiro foi o primeiro que ele participou. Sim. Vamos ver aqui. Apocalipse Mendigo ele participou também. Sim, são correto. 2. Agora deixa eu lembrar agora, que eu não gosto de ouvir ele falando, então eu pulo. Você sabe que ele participa, você não ouve. Achei que era só eu. Ó, oh, tem as cartas. Tem cartas. Acredite no coração das cartas. Às vezes ajuda. Pergunta difícil essa. É difícil. Nem eu saberia responder. Poderia ter caído pra você, assim, criança. Pensa que é chato, que chato. Quatro. Meus recordes pessoais. Meus recordes foi. Que ele nunca tinha colado na vida. Mas esse ele estava como. Ah, ele estava como substituto. Faltou você falar lendas urbanas e os maiores desafios do mundo. Menos pontos para os vacas. Menos 25 pontos. Cara, eu ia errar no lendas urbanas. Eu não lembro. Muito fácil, Anderson Negão. Qual é a propaganda que o Wesley Zop mais gosta em toda a vida? É o café seleto. Que a mamãe guarda com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso. Cafezinho gostoso. É o café teleto, café teleto, café. É o café seleto. Sobe os pontos para esse negão que ele voa abaixo, rapaz. Muito bem. Aliás, Garoto Vaca, quando foi ao ar o primeiro episódio do Chorume? Dia 14 de junho de 2015. Hein? Arrasou, moleque! Oh, mas que trucada, cara! Nem eu saberia! O Anderson ficou impressionado agora. Umedeceu. Anderson Negão, pergunta de nível difícil. Em qual episódio é revelado que o Wesley grita Beto Jamaica ao finalizar o seu coito? Carta. Tem mais duas. Não, não existe esse episódio. Você viu que ele nem parou pra pensar, ele sabe, não, ele acredita nas cartas. A carta que você retirou é o host te ajudará. Oh. Não, mas o host leu a pergunta ali. Mas eu falarei por enigmas. Então, não foi esse episódio, mas quem participou desse episódio como convidado já vomitou aqui no estúdio. Foi o primeiro episódio que ele participou aqui. Esse convidado já vomitou no estúdio. A pressão. Anderson Negão, sou obrigado a pedir que Gabriel Asbar faça o tempo usando um reverb. Reverb AM. Reverb AM. E o eco. Tava no Fantástico. É. O vaca de eco. 5. 5. 4. 4. 3. Episódio de compras no supermercado. Anote esse tema, Wesley Zop. Mas não. Anotei. Episódio 20, Minhas manias. Garoto Vaca. Qual o nome do cachorro que se destacou por tentar mordiscar as partes íntimas de Wesley Zop? Lembrei junto, doeu. Doeu em mim agora. Continuando, então. Qual é o cachorro que quase mordiscou a bolota de Wesley Zop? Eu imagino que seja o cachorro da Mirandola. Mas eu não sei o nome desse cachorro. Que pena. é um cuzão, né, cara? Não é o Fred, porque o Fred é o cachorro dele. Sim, mas eu perguntei quem é e não qual não é, porque senão você vai ficar... Exatamente. Todos senão eu vou... os outros cachorros do mundo você vai ficar falando aí. Yugi. Não, resposta errada. Um o cachorro chute. É Duke. Duke. É o cão. Mas ele perde metade dos pontos só? Por quê? Porque ele deu uma meia resposta. Por quê? Porque ele falou de quem era o cachorro. Ah, não, mas foda-se. Mas eu sabia quem era o cachorro específico. Não sei. O Negão sabia onde tocava a música, mas não sabia nem a música nem o cantor. Muito bem, então vamos aqui reunir os juízes aqui. O juiz Wesley Zop, né? Que ele é o juiz de tudo. Wesley Zop, Gabriel Asbar e Douglas Ganso aqui reunidos pra gente. Acabou de receber aqui um pedido de entrada formal de Garoto Vaca. De um duque. Na verdade, não é dele pra mim. Né? É, Gabriel intercedendo por Garoto aqui. Vaca. Acho que ele já escolheu pra quem ele tá torcendo. Eu tô torcendo pro Cone. Mas tudo bem. O Wesley Zop, você acha que ele acertou parcialmente? Eu acho que pode dar uma pontuação meio certo parcial pra ele. Então, em vez de 35 pontos. Em vez de 35 pontos ele perder, ele pode perder, sei lá, 20. Então, justo, perde 20 pontos apenas. Sem mais choromelas, vamos pra próxima questão. Anderson Negão. Por brincar com qual objeto Gabriel Asbar foi fortemente criticado por sua tia louca? Foi um Tamagotchi papelão. Resposta errada. Saberia essa, Garoto Vaca? Eu vou falar que não, porque eu não quero perder ponto. Não. Sem valer nada. Eu tô triste aqui. Sem valer nada. Mas eu responderia também essa daí, o papelão de... Mas não, o papelão. Embalagem de Tamagotchi. Embalagem, aquela embalagem que vai à frente do Tamagotchi e fica transparente, invisível. É aquele que ele fica o Tamagotchi em 3D. É, essa foi a mesma tia que brigou com você, que deu aquele sapinho furta-cor? Não. Foi outra tia. Graças a Deus. Só tia legal, hein? Só tia filha da puta. Não, tem algumas legais. Próxima pergunta para Garoto Vaca. Garoto Vaca, quais episódios o Garoto Vaca participou? Puta que eu pariu, hein? Isso foi um cheque. Agora eu quero ver. Agora vamos ver. Pede as cartas. Vamos lá. O primeiro foi coisas que eu odeio, junto com a Thaís. Correto. Depois foi Nudes VHS. Correto. Depois, esse foi sozinho. Depois eu fiz Mendigos Também Amo, que eram as cantadas, que foi junto com a Thaís também. Correto. E também o episódio um amigo meu, que foi sem o Gabrielzinho. Certa resposta! Puta que pariu, cara! O cara lembra tudo da vida dele! Temos um cara que respeita esse podcast. A dele eu sabia, não sabia não. É. Viu só? Você tem mais? É mais difícil de lembrar. É mais difícil. Anderson Negão, essa é uma revelação. Essa é difícil. Dificílima. Qual piada Wesley Zop sempre faz com o convidado ao terminar a gravação? Quando a gravação terminou, já tá todo mundo embora. Qual piada ele sempre faz? Essa você tem mais experiência que eu. Eu lembro. O ouvinte não deve... O ouvinte não faz ideia. O ouvinte não consegue ver a cara de esperançoso que o Wesley Zop fez. Porque eu falei, ele sabe. Minha grande piada. Essa cara do Anderson me lembrou uma vez que eu comi um cu. É cara de esperança. Lembrando que você tem uma carta. O olho brilhando pro Anderson Negão do tipo, essa é fácil, chapa. As minhas asas. Aí até o Cone sabe. Você sempre ri das minhas piadas. Porra, brother. Tá na terceira página do site Piadas do Wesley. E aí, Anderson Negão? Carta. Muito bem. Carta. Escolha a sua só última carta. Você só tem mais uma. Você ganhou a carta ajuda da tia Carmen. Aê! Tia Carmen pode te dar uma dica. Oi, sua gostosa. Quem não lembra, tia Carmen é a tia muda de Wesley Zop. Que veio aqui só pra ajudar. Exato. Pode repetir, excelente, por favor. Não, entregou, né? Já entregou. Já entregou. Agora já tá, isso na é cara, muito tá na cara, tá na cara. Pera aí, eu tô tentando ouvir ela, vocês estão falando aí. Tia Carmen foi sensacional. Pera aí, tia Carmen, por favor, repita. Eu tava até com vontade de conversar com a tia Carmen. Enquanto o Anderson Negão pensa, fale mais sobre sua vida aí como radialista, tia Carmen. Sensacional. Gabriel Asmar, por favor, o tempo. Eu gostaria que a tia Carmen fizesse pra ela participar mais um pouco com a sua voz aveludada. Tudo bem, tia Carmen, por favor, no tempo. Em... Hã? Hã? Hã? Hã? Acabou! E aí, Anderson Negão? Tem a resposta? Não tem, infelizmente. Cara, esqueci. A piada que ele sempre faz ao terminar uma gravação pra assustar o convidado é... É, agora vamos fazer gravando? O ensaio ficou bom. Eu queria dizer... Porra, que Anderson! Isso me chateia muito, porque Anderson Negão foi eleito como substituto meu. Sim, mas por isso que substituto e não o original. É. Né? Foi eleito original. Você não coloca o pior jogador no, na seleção que vai entrar. Hein? Exato, exato. Muito bem, quero lembrar que só temos duas questões. E agora o Anderson não tem mais ajuda das cartas, hein? Eu acho que, garoto vaca... Talvez isso seja bom. Esse... É o seu momento. Mas antes dessa pergunta, mais um desafio aí com dois nomes de Pemba pra cada um. Valendo Wesley Zop, 40 pontos. Não é justo. Começando por ele, que está precisando de pontos. E também de piroca. E também de melanina, porque todo mundo tá falando que ele é branco. É. Anderson Negão, por favor. Pega na minha pipa. Pegar na minha vela. Boa. Esquenta na ponta. Sim. E solta um negócio branco também. É, eu tinha pensado na vela da windsurf. É. Mas tudo bem, pode ser essa ali. Pega na minha régua. Régua é bom, parabéns. Pega na minha arma. Opa. Arma do amor. Continue. Vamos ver. Até a falha. Até alguém falhar. Pega na minha pita. Aceitou? Pita é justo. Pita. Muito bem. Pega na minha corda. Sim. Fina, mas pode ficar dura. Maleável. Sim. Tá batendo a cabeça, tá perdendo pra você mesmo, né? Pega na minha bila! Oh. Pega na minha jamba! Foi jamba. Foi pra cima! Pega na minha... Trilha! Trilha me lembra rego. Trilha mais nome de rego. É verdade. Mais uma chance. Tá bom, você tem que ter... Quantas chances você quer? Já que você não tem carta, você quer Vaca, o quê? Vaca, o fatality nesse jogo, por favor. Pega na minha trena. Tem mais de metro. Agora, eu acho que essa pergunta vai, sei lá, o verdadeiro campeão dos campeões. Garoto Vaca. Qual história Wesley repete em todo podcast? Vou pedir umas cartas. Vou deixar isso emocionante. É. Mas na verdade eu não sei a resposta. Então vou pensar. Gambia Hell pode te ajudar, é a dica. Então Gambia Hell tem que dar uma dica. Ele não pode entregar, mas pode ajudar. Se um homem perde as duas bolas, ele deixa de ser hétero? Difícil. Parece que dificultou mais. Talvez esse Gambiael esteja Eu acho que ele é Tim Negão. É. Anderson ele Negão. Ele sempre conta a história que ele perdeu o cabelo. Mas não é essa. Não, ele sempre conta a história que tinha cabelo. Que tinha cabelo. Mas não, não sei. Vai. Gambiael, por favor, a contagem. 5. Poxa, chá de losna, avô. 4. Três. 2. 1. Egito antigo, não é? Eu não sei, eu não sei. O homem do saco. O cara perde as duas bolas. É porque ele não. Ele acaba não colocando a maioria delas no ar. Mas a gente sempre fala que ele conta essa história sempre. Anderson Negão, tira os pontos do Vaca. Isso que eu ia falar, tira ponto ou vai acumular? Tira os pontos dele. Anderson Negão. Qual ideia de Douglas Ganso é capaz de falir a Nissin Lamen? Sabe a resposta? Sei. Miojo pronto em 2 minutos. Sensacional, olha só. Milhões, por que tá fazendo esse podcast ainda? Muito bem, chegamos ao final desse 6º/7º bloco. Ninguém tava contando, filha da puta. O que importa é que aqui no final temos um vencedor, o Wesley Zop. Parece que alguém está confiante aí na vitória. E qual é o resultado do show do Chorumilhão? Quem ficará com o título de maior participação do Chorume? Aquele que vai ficar com o título de mais participações do Chorume. Quem é Wesley Zop? É Anderson Negão, com incríveis 92,5 pontos. E Garoto Vaca, com 135 litros de Chorume. Humilhou demais. Mas humilhou do bem. Humilhou do bem. Então esse... O objetivo desse podcast é nada mais do que contar mais sobre o podcast. Não, não. O objetivo era ver quem era o maior participante. Tá bom. O maior participante é o Lombriga, né? Todos sabemos isso. Sim, sim. E agora o Vaca está com 8 participações e o Negão nenhuma vez participou. Exato. Porque o de hoje não conta como participação. Exato. Então temos aqui... Garoto Vaca, com o seu discurso da vitória. Como eu disse pra eles nas reuniões, eu falei que eu tinha três discursos prontos. Um da derrota, um da vitória e um da vitória esmagadora. Sim, sim. É verdade. Gostaria de deixar claro aqui pra essa pessoa que nunca ouviu o Churume na vida, né? Nunca participou. Que isso daqui é um podcast de leitura de e-mails. Mas eu gostaria de parabenizar aqui o Anderson pelo seu excelente trabalho aqui em sendo derrotado. Ele, em momento nenhum, ele se deixou se desconcentrar e apontando a minha arma para mim em todo momento. Carregada sempre, com o gatilho ali. Estou impressionado com a concentração desse rapaz. Estou com medo pela minha família. Thaís, me salve, por favor. Não sei se você vai me encontrar depois dessa gravação. Cuide dos meus gatos, por favor. Seus gatos são os rapazes que você paga não, pra ser. Não, são gatos mesmo. Mas que também paga pra ser. Mas então são os gatos que você paga os rapazes pra fazer carinhos nele, então. Claro, claro. Gostaria de chamar Anderson aqui, então. Primeira vez nesse podcast. Então, Anderson Negão aí, primeira vez no podcast. Eu falei aí alguma coisa. Isso aí é um microfone, a gente grava e lança esse áudio na internet, num feed aí. Ah, que legal. Como, eu tenho uma pergunta. O que é podcast? Acho que o Wesley Zop é o melhor para responder isso. Posso responder. É o que a gente tá fazendo aqui. Porque não disse antes, podcast. Oh, porque não disse antes, é igual uma radionovela. Na internet. Na internet. Eu não vou fazer discurso. Eu só queria dar um recadinho para uma pessoa especial. Ah, sim. Legal. Ok. Thaís, era com esse cara aqui que você ia casar? Meus gatos, Thaís, meus gatos. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Tudo bem, então chegamos ao final desse episódio, que é um episódio, o último episódio antes do Choro Oscar, Gabriel Asbar. Gabriel Asbar, você que é um cara aí do povo. Sim. É o cara mais bonito da podosfera brasileira, talvez ficando apenas atrás de Nissim Lemos. E eu queria que você falasse para o ouvinte aí o que é o Choro Oscar e a importância que ele tem no cenário da podosfera nacional. Não, a importância é óbvia, total. É verdade. Eu acho que é um marco, entra nos anais da história o Choro Oscar. 2015 entrou, 2016 não vai ser diferente. Lógico que com KY e cuspo. Sim. Mas o que é o Choro Oscar? É o prêmio que a gente faz no final do ano de todos os episódios que a gente teve durante o ano com várias categorias, é isso. Muito bem, e pra pessoa votar tem que fazer o quê? Tem que entrar no nosso site. Isso, e lá tem uma aba lá onde a pessoa responde um formulário rapidinho, 97 questões. Tranquilo. Rápido e fácil. Então, múltipla escolha, hein? Exato. E pode ser reprovado. Acontece. Então, você tem lá, por exemplo, qual categoria, Wesley Zop? Melhor substituto de Gabriel Asbar. Muito bem, então você tem lá os melhores substitutos de Gabriel Asbar durante o ano de 2016. E aí você pode escolher lá, tem as opções, vou dar aqui uma das opções, por exemplo, Anderson Negão, mas se você não concorda que foi Anderson Negão, sempre tem a opção de você colocar outro lá, assinar lá outro e escrever quem você acha que foi o melhor substituto, ou o melhor episódio, ou o episódio mais nojento, o episódio mais instrutivo, e por aí vai. Então entre lá, se você não votou ainda, vote no Choro Oscar de 2016, porque como o Gabriel Asbar falou, é o evento mais importante na podosfera mundial. E pode votar até quando, Douglas? Pode votar até sexta-feira, 16 de dezembro, à meia-noite, fechará a votação. Quem votou, votou. Quem não votou, Chorume Oscar 2017, se ainda existiu o Chorume. Ah, sim. Lançaram uma campanha aí, tá tomando as redes sociais. Lançaram. Não quer falar quem? É, não vou falar quem, porque não cabe aqui. Mas, tá lá. Hashtag Anderson Negão melhor que Cone. Não sei. É, isso aí me lembra uma vez que eu comi um cu. Adoro periga. Agora eu gostaria que você, Gabriel Asmar, desse as redes sociais para o nosso ouvinte aí. Se você procurar a gente no Facebook ou Instagram, Lixo do Lixo, e no Twitter, arroba Néctar do Lixo. Muito bem. É verdade, eu já fui atrás, é verdade. É, e outros contatos que a gente tem, Wesley Zop? Temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. Você pode até mandar um áudio falando se você concordou ou não com o resultado do show do Choro Milhão. Temos um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxo, muito bem respondido pelo Garoto Vaca na pergunta. E também temos um e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Muito bem, Wesley Zop. E essa semana você participou de algum podcast? É um episódio do podcast Los Chicos. Um episódio. Ah, né, sim. Falando que sou velho demais pra isso. Você falou que não dá mais o cu pra três negões ao mesmo tempo. Sem ficar cansado. Já começa a sangrar o ouvido e a vista escurece. É, mas aí é porque às vezes eu tento levantar muito rápido. Ou também porque o negão tá torando o pau na tua cara. Acontece, isso escurece a vista. Duas cabeçadas de rola no seu ombro em cada olho, bicho. Pode ser. É, acontece. E outra na orelha pro ouvido sangrar. Pode ser. Eu também participei lá do Lote Copiloto. Eu que sou um rapaz aí cheio de ideias. A gente deu umas... Saiu sexta-feira agora e o Lote Copiloto, a gente deu algumas ideias lá pra melhorar, dinamizar o futebol, transformar o futebol moderno numa coisa mais moderna ainda. Também escute lá. Caramba, não ouvi esse daí. Ouça lá, que tá muito melhor do que esse lixo que a gente faz aqui. Ah, claro que tá. Se o Anderson tivesse participado desse podcast, talvez seria um pouco melhor. A qualidade subiria. Agradecer a presença do nosso ouvinte. E se você ficou interessado, vai lá ouvir esses episódios que foram citados aqui. Vote no Choro Oscar. Até a próxima semana, onde faremos a entrega dos prêmios e a despedida aí pras férias. Fique com Deus, até a próxima semana. Tchau! Sunny afternoon, night to night.